prego, ajuste no 011. Ciente, frequência livre. Quilo Quebec, Serra, Sol, Osmo 3, táxi à direita, está estacionado em frequência. 3, 2, 1, 6, decola aos 1, 3, controle 1, 1, 9, decimal 3, 5. Estacionado 3, 5. Boa tarde, 9, 2, 4, boa tarde, ali, mantém piscina 0. Ah, sim, em aproximação para pouso, vamos reduzir, checar o trem, torre 1186. Vai chamar, graças ao trabalho. Oh, boa tarde, Papa Romeu, Romeu, estabilizado no lado. Papa Romeu, Romeu, Golf. Complete aproximação, aguarde formação de pista livre, número 1 para pouso, vento 140 graus, 10 nós. Ajuste 10, 11. Matheus, mais atenção, é após passar a fibra, prossegue, circular para 1-7. Ok, após fibra, então, prossegue base pela direita, 1-7. Romeu, Romeu, Golf. Prova de fone, vou mudar a sua instrução. Direita a duna, vamos descer para 4.000. Em duna vai interceptar o localizador e aproximação ILS. Mike Bravo uniforme. Recife 12545. 12545, 100. Cima Kilo Zulu, interceptou o localizador? Ciente, está 6 milhas para o externo, localizador em aproximação, reduza. Retua e cheque pré-pouso, chame 118.6, torre, câmbio. Romeu, Golf, Vitor, controle Salvador, voe para a mancha, Gadaman, ajuste no 011, câmbio. Confete o Romeu. Lima Kilo Zulu, uma boa tarde. A intenção após o externo é prosseguir para 17, confirma. Ok, reporte no marcador externo para cancelar e prosseguir para final do 17. Lima Kilo Zulu. Colo 924, decola 16, controle 119, decimal 35. 1935, controle, cantores aí, uma ótima tarde. Até a próxima, voo 924. Muito obrigado, bom voo. Romeu Fox Lima, aciona transponder 2222, operação visual, ajuste ao 011, câmbio. Aguarde. Controle Salvador, muito boa tarde, voo 924, decolou na Pucaracaju. 924, controle, contato radar. 924. Meu Golf Vitor, desça para 5.000. Tá 3216, direto a Bucu. 3216, a Bucu, obrigado. É, o Lima Quilo Zulu passou externo, velocidade de base pela direita da 7. Permitido, autorizada presente, prossegue base pela direita da 7, com a número 1 para pouso. Romeu, Romeu Golf, no solo 107, local de estacionamento. Lift taxa à direita, Patica, está ao estacionar livre frequência. Autorizado backtrack. 2. Nem é, pois não. Parafuso de estacionamento, 5489. 5489 no Pátio 3, autorizado. Chama o seu início de táxi. Meu Golf Vitor direto Duna. Clima aqui do Zulu, tem autorizado pouso, pistão 7, vento no 50 graus, no 0 graus, quilo Zulu. Quilo Zulu. Ok, ciente, reporte para ingresso, mandou 7. Aguardando apenas mais um, 2 minutinhos aproximadamente, só o tanto passar a retaguarda, eu já vou liberar o seu puxo. Ah, ok, tá. O TAN 3216, chame Recife, 12545. 12545. Whisky Fox Lima, transponder 5534. Whisky Fox Lima, tomador. Transponder pra frente. Acione 5534. Copo com o Whisky Fox Lima. Trolho, papagaio, Whisky Fox Lima. Três, puxa, acerno no 3, chão pra iniciar táxi. Boa tarde, autorizada, linha e decolar, pistão 0, vento 140 graus, 10 nós. Fox Track Lima, prossiga. Whisky Fox Lima, acione 5534 no transponder. Ligo 534, Whisky Fox Track Lima. Pode prosseguir o táxi até próximo ao portão 5, aguardando para prosseguir. Vai aguardar no portão. Parte principal. Cima aqui no Zulu, fica atenta a passagem da aeronave Charlie 25, após prossegue seu táxi. Parte 5 é estacionário de frequência. Boa tarde, TAN 3193, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 50 graus, no 0 nós. Ali decola TAN 3193. Bomba 07, você vai prosseguir via litoral para Santa Cruz, via Ilhéus, é isso? O Rumo 07 está prosseguindo na radial 230. Sim, o senhor vai seguir a linha do litoral para Santa Cruz ou Rumba? Gol 1924, chame Recife 12545. 45, 1924, boa tarde. Boa tarde. 4, 9, 4, 9, 10. Mike Bravo, uniforme interceptor, localizador? Sim, aqui, senhor. Sim, suficiente. Localizador em aproximação, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre, 1186. Ao atingir, mantém 120, existe tráfego. Já mantendo 120, já pegando o tráfego. Controle 1, eu consigo passar na rotatória. Ciente, torre, 1186. 26, boa tarde. Boa. Justo no 09, mais pra vir fora. A bordo, 4 horas e 5 minutos, Antena Galeão. Taxi Índia Alfa, controle espera, chame torre 186. Índia Alfa, 186, por espera, 33. 30, seguindo o gol, por favor. Afirmativo, o senhor vai decolar da 10? Pode prosseguir, cruzar o pátio todinho e depois vai ingressar via Lima. Corrigindo, via Índia Alfa no ponto de espera, vou chamar a torre 18.6. Índia Alfa, tá com espera. Tá ok, mantenha-se então nesse setor, a altitude que tá mantendo, ok? Aguardando então, para prosseguir. Positivo, aguarda. Mike Bravo informe, informa helicóptero agora aproximadamente 3 milhas da cabeceira, já aguardando no setor para prosseguir para o final do 17. Mike Bravo informe, tem autorizado o posto pedindo 7, vento no 30 graus, 10 nós. Positivo, vai mandar o visual com o tráfego, vento 17, Mike Bravo informe. Positivo, informe quando visual. Tá 3193, sobre a colagem 224, controle 19-35, bom voo. 1935, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, boa tarde, tá 3193. 3193, deixa o controle, contato radar. 3193, poderia voar direto da EO ou Leda? Leda, autorizado. Leda na proa, obrigado. Confirme. É o voo 1-333, pode esperar da 10. Voo 1-333, autorizado, alinhar e decolar, pisto no 0, vento no 40 graus, 10 nós. Alinha decola da 10, Trip 5489, após a rolagem do 737, pegou ali e mantém pistão zero. Controle Romeu Fox Lima, tá visual para a nave na final, autoriza a retaguarda. Afirmativo, prossegue, tá retaguarda, direto se desejar para o Patinca, porta no solo controlado. Vento no 40 graus, 10 nós. Positivo, vamos direto pro Patinca então. Comprou da Travel de Paris. Positivo, descendo para 1.500 pés, voando Paripe. Voando Paripe, descendo, mediante, descendo, vai tirar. Ainda não, mantenha 4.000. Whisky Fox Sierra está em contato com a DAT, distância para MAN, 35.7 milhas. Meu Golf Vitor, desça para 2.500. Estacionário de frequência. Ah, vai parte 4. Está autorizado para track, após pista livre. Ono 33, decola os 27, controle 119, decimal 35. Tá, 35, obrigado. Está de gol, Ono 333. Ono 333, controle, contato radar. 333. Proscópio. Autorizado Galeão, 360, via Pêndulo 10. Subida da EL, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem. 5530 é o código. 1935 é o controle. 0 nosso. Autorizado. Resolve a corredores, ajuste ao 011. Muito obrigado, 6213. Correto, chão para a puxa sobre. É 315, autorizado, chão para a gente, vai. Corpo final, pode ser que o Betel, o meu foco tirando. Coração para sequenciamento, esquerda proa 050. Em caso de falha de comunicações, voe para o rádio farol Simbra pela magnética 150. Esquerda 050, caso de falha, vai para a magnética. Magnética 150. 119, decimal 35. 119-35-5489. Uno, 120, Uno. 120. O meu Golf Vitor Chamentor, Uno 186. Whisky Fox Lima, 360, agora pela esquerda. 360, esquerda, Whisky Fox Trash Lima. Controle Salvador, 35489, boa tarde. 5489, controle, está em contato, radar, meu cordial. Bom. Controle, boa tarde, 4196, 4196, via chegada Mari, desça para 2000, ajuste no 011. Aqui após o marcador externo, autorizado prosseguir, base pela direita da 17 com o meu Golf Vito. Vento 120 graus 089, ajuste no 09. Lima Quebec, desça para 3000. 3000, agora para Lima Quebec. Oscar Lima, Quebec, direita, proa 150. Direita, 150, Oscar Lima, Quebec. Flight Lima, interceptando proa da rotatória. Whisky Fox Lima, direto para a rotatória. Táxi Apache de Alfa, ponto de espera, chame torre de 26. Salve, Salvador, boa tarde, 561, posição 11, ainda mais, autorizando Brasília, nível 360. Autorizado Brasília, 360, via pêndulo 17. A subida será Árvore após Árvore, eleva a curva direita após a decolagem. 5511 é o código, 1935 ao controle. Vento 150 graus, 109, autorizado a decolagem. Curva direita após a decolagem. Acena 5511 e controle 119, decolagem 35, da direita do planeta. Correto, 3561, chame para buscar estacionamento. Pátio da Bata, gente. Torre o Papatango, Whisky Fox Trot Lima. Whisky Fox Trot Lima, prossiga para a final do ano 7, será o número 2 para pouso. Reporte a 3 milhas da cabeceira. Vento 140 graus, 109. Whisky Fox Lima. Está prosseguindo para a final da nossa sete, aportará 3 milhas, o Fox Trot Lima. 5489, direto Conquista. Direto Conquista, 5489. Controle 119, decimal 35. 1935, boa tarde. Boa. Ô, Torre, possibilidade de aeronave que pousar à frente, livrar na interseção e a gente vai prosseguir pro H4? É o Whisky Fox Lima? Afirmo. O meu Golf está em condições de livrar na Taxi Quebec, fazer o 180 corrido guardar para prosseguir para Bato? Tá ok então. Grato. Delta F após o Whisky 45. A subida será da El, Leda e Leos, com a primeira curva direita após a decolagem. 5402 é o código, 1935 é o controle. O Foxtrot Lima está 3 milhas, baixado e travado na final da nossa edição. Romeu Golf Vito, solo 34, livre próximo à esquerda, Taxiway Quebec, faço 180, guarde para prosseguir para baixo. Nativo livre, Sanacha, para início de táxi. Lima Quebec. Interceptou o localizador? Aí negativo, está mantendo a proa, Lima Quebec. Ciente, o localizador esquerda proa 060, chama estabilizado. Chama Recife, 125, confirme. Elefa, Alfa Golf Charlie. Caça agora na curtíssima final da 17. Vento no 20 graus, 109, ajuste no 09. Ciente, está 3154 no 091, aguardando autorização para o 90. Guardião 07, prossiga. Só 3154, autorizado posto pista 10, vento no 20 graus, 10 nós. Autorizado 10, está 3154. Afirmativo, prossiga para a bata, reporte pista livre. Whisky Fox Lima, solo aos 36, seguindo o meu golfito, prossegue para o pad 4. Frente Salvador, voa Salvador Conquista e passa 95 para 200. Até o mesmo no TQS, está monitorando, obrigado. Oscar Lima, Quebec, interceptou o localizador? Positivo, Oscar Lima, Quebec, do lado. Positivo, em aproximação para a pouso, checa trem, torre 1186. 186, Oscar Lima, Quebec, ligado ao trabalho. Boa. Só confirmando aí a chamada do guardião aí, eu respondi a todas, não recebeu não, confirma. Ok, guardião 07, torcente, sobrevoo paralela, rótula do abacaxi, reporte pronto para decolagem. Já temos duas aeronaves, estão prosseguindo para o pátio, um para a bata, o outro para o pátio 4. Prossiga a decolagem, setor noroeste inicialmente. Boa tarde, Oxané 6315, ali mantém pista no zero. Torre Salvador, muito boa tarde, Papatão, Oscar Lima Quebec. Oscar Lima Quebec, boa tarde, intenção de pouso, 17 ou no zero? 17, Oscar Lima Quebec. Aqui após o marcador externo, prossegue então para a final do 17, após na final, vento no 30 graus, 10 nós. Temos um helicóptero que está decolando, o Eco Charlie 35, decolando o setor noreste a 500 pés. Gente, após os marcadores externos, vai prosseguir para o 17, Oscar Lima Quebec. Só confirma, ajuste, por favor. Ajuste 10, 11. 3154, solo 38, livrar direito no 21, 19. 219, livrar. Latam, 3154. Fora do solo, guarde 107. Aguarde transferência para o controle, guarde 107. 7. 360, obrigado. Latam, 3154. Livrou via ataque sem eco. 4 táxi autorizado, Alfa Juliette, portal 9. Alfa Juliette pro 9, tá 354. Visual com mesmo. Ativo, tô já visual aqui no Ticket. Tô aguardando autorização pra girar aqui a linha esquerda, vai parar ela. Ok, é, mantenha 1000 pés até ultrapassar o tráfego, ok? Pra próximo prosseguir descida pra 117. Ativo, tô 500 livrando para 1000, tô visual agora com o tráfego. Mantendo separação visual. Ok, então estou ciente que está mantendo essa operação visual. Baixa, visual. O Shenner 6315, autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 1-40 graus, 1-0 nosso. Deixa para 2.500. 2.500, mais qual que é? Através do tráfego, Guardião 07. Ok, ciente, Guardião 07, contato agora com o controle 119 decimal 35. Deixa eu iniciar. Oscar Lima, Quebec, tem autorizado pouso, pista 17, vento no 40 graus, no 0 nosso. Ciente, Oscar Lima, Quebec, baixou e travou. Solicitando 500 pés para o sobrevoo na Avenida Paralela, ciente das aproximações 10. Estou autorizado para você chegar a 300 pés. Qual é a posição da avenida paralela que você quer sobrevoar? Próximo ao CAB, o shopping paralela, é uma vistoria de umas obras aqui com o ministro. Tá, positivo. Você vai prosseguir agora a 500 pés e mantendo aí no rumo oeste, aguardando para cruzar o localizador. Eu tenho tráfego para aproximação. Relativo, 500 pés comprou do rumo oeste o guardião. Salvador, boa tarde, Chanel 6315, decolou na árvore. Oceano 315 ao controle, está em contato ao radar. 05, autorizado, estou sem destaque. Obrigado. O senhor está mantendo 500 pés, não é isso? Afirmativo, se autorizado eu prossigo até mais baixo para não conflitar. Vamos prosseguir então a 300 pés, ainda na proa 270. Afirmativo, Broa 2705, 300 pés. Azul 41116, para sua informação, helicóptero da Polícia Militar do Estado da Bahia, próximo ao rádio Farol Simbra, descendo de 500 para 300 pés, não vai interferir com a sua aproximação. Azul 41116. Sente o tráfego, 416, está estabilizado, esquerda 10. Positivo, em aproximação ILS para pouso, reduza, checa o trem, chame a torre. 1186. 86, boa. Boa. Oh, controle o Xanay 6313 no tempo. Chega. Pode completar a curva à direita na proa de Cebid? Elefa autorizado. Elefa autorizado, obrigado, 6313 no tempo. Controle, para a informação, guardião 07, visual ao contrário da informação. Positivo, a aeronave está 2 milhas de Simbra, 2.400 descendo, Embraer 195. Debatido, visual. Ok, o senhor pode cruzar sobre Simbra a 300 pés e prosseguir para o shopping paralelo. E a torre deseja saber o nome do comandante. Dourado. Não entendi? Dourado. Dourado, anotei. Autorizado prosseguir, reporte para ingresso no 7. Mike Fox Terra, passa 3.400, desça para 2.000, livre ali.